percebe que só quando te liga aparece. Só ela te procura quando cê se muda. Reconhece que sunga de chinelo e bermuda. Ela sabe o endereço quando cê se muda. Só ela sabe a verdade sem que cê se iluda. Porque na realidade nada muda, entendo. Então, se tiver um galho de arruda dentro da bolsa, pega, então cê nem muda de coentro. E quem não tem caixa dois ou tudo no centro, anda a pé, cê procura a vaga de carro. Convive com eles na calça, tá fumando cigarro. Desvio de motoboy também me amarro. A pizza chega em trida com recheio de escarro. Sinal verde, acelera, amarelo, pisa mais fundo. Tem 15 segundos e mate, vagabundo negro não respeita, deita fundo. Passa por cima que ele deita moribundo. Fica melinha, vejo visual lento. E assalta a mão armada no real talento. Aprecia técnica tal desenvolvimento. Se não tiver um real, ainda ganha cumprimento. Esquece o estresse, a gente merece algo mais que o salário no fim do mês. Porque é mole pedir a paz quando cê tem segurança e o macheiro que brindado. E essas crianças soltam pipa no ventilador de casa. Esquece o estresse, a gente merece algo mais que o salário no fim do mês. Porque é mole pedir a paz quando cê tem segurança e o macheiro que brindado. E essas crianças soltam pipa no ventilador de casa. Se liga, vai ter se desliga e desce. Só fica vendo TV, só burrice cresce. Marca uma pelada sem acidez. Gozinho de chinelo todo mundo merece. Bora três pra cada lado e vê se esquece. Que a mulher saiu com seu cartão e não foi pra prece. Esquece que ela quer na quermesse. Ela joga madeira e você traz igual lesse. Todo mundo tem problema, eu sei. Uns estão na faixa branca e outros são sensei. Mas de ouvir reclamação eu já me cansei. O que eu tava te devendo eu tinha e já gastei. Jogando no viado pra ver se enviado de Cristo tem dado uma olhada porque tá sinistro. Eu não sou formado em nada, só posso ser ministro. Lá nas escolaridades eu administro. Não aguento mais ver velho passudo em polvo. Com uma gatinha de 20 grudada que nem um polvo. Distribuindo dólar igual saco de doce. E Cosme dá milhão como se seu dia fosse. Que adianta ficar rico e ter de bens. 12 iates, 3 prédios e um Mercedes Benz. Se todos esses vinténs só vem depois de velho e cê não vive bem, hein? Esquece o estresse, a gente merece algo mais que salário no fim do mês. Porque é mole pedir a paz quando cê tem segurança e o macheiro que brindado. Essas crianças soltam pipa no ventilador de casa. Esquece o estresse, a gente merece algo mais que salário no fim do mês. Porque é mole pedir a paz quando cê tem segurança e o macheiro que brindado. Essas crianças soltam pipa no ventilador de casa.